progressivismoral.com.br. Vou te pegar de jeito, te levar pro meu apê, te fazer o Enfica até o dia amanhecer. O Enfica é muito bom, é bem fácil de aprender. Quer ir comigo? Vamos, que eu vou ensinar pra você. Vamos preparar pra fazer o Enfica. Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica, Enfica. Linda, meu amor perfeito, cheguei para revelar. Doida, querer um beijo, sexo quero eu. Quero falar de corazone, te fiquei mais amor. Essa noite eu só te quero, sexo quero eu. Dá um beijito em teu corpo e que tira a roupa, entra no clima pouco a pouco. Sexo quero eu, ao ver a mulher com este homem, lhe fiquei mais alegre ao encontrar-te nessa noite. Sexo quero eu, você é meu amor perfeito. Ô mulher roleira, chega vem pra cá que eu vou botar cabelo nas quengas. Ô mulher roleira, ô mulher roleira, diferente das outras que estão aqui ouvindo. Agora até o chão, vai, vai, vai, vai. Agora até o chão, no chão, vai, no chão, vai, vai, no chão, vai, no chão. Em nome da Fama Produções, mulher roleira.